Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal. Olá, viva! Destacamos hoje o Festival de Música de Setúbal, que no próximo fim de semana, entre sexta e domingo, se organiza em diversos espaços da cidade e do concelho, pelo segundo ano consecutivo, oferecendo uma programação muito heterogénea, que, por um lado, está francamente virada para a formação e para a participação da comunidade, e, por outro, oferece também uma série de concertos, nomeadamente da área da música erudita, sempre à noite. Hoje, na Outra Margem, vamos ter a participação de músicos profissionais que vão atuar neste festival: Pedro Caldeira Cabral, Pedro Carneiro, Fernando Altube. Mas antes de falarmos com eles e de ouvirmos também uma breve introdução sobre o que é este festival por parte do seu diretor artístico, ficamos com uma gravação do grupo Concerto Atlântico, num CD que publicou já há vários anos, sensivelmente na altura do seu surgimento, com uma obra de António Carreira, O Tempo sobre Cantos Firmos a 5, que vai ser apresentado no primeiro concerto na noite de sexta-feira nos claustros do Convento de Jesus, em Setúbal. Uma obra de António Carreira, incluído no CD Meus Olhos Vão Pelo Mar, do Concerto Atlântico, dirigido por Pedro Caldeira Cabral, que vamos ouvir no programa que esta formação vai apresentar na noite já da próxima sexta-feira, 1 de junho, o dia em que se inicia a segunda edição do Festival de Música de Setúbal, que tem como diretor artístico Ian Ritchie, que não pode hoje estar presente connosco em estúdio para a gravação de uma conversa, mas com quem tive já a ocasião de falar e que, em linhas gerais, nos fala sobre o que é este festival e também de que forma é que ele se destaca nesta segunda edição daquela que a precedeu. What I wanted to do was obviously to make it different and distinctive in the one sense, but also to maintain some continuity. I feel at this stage of the festival's development, it's a really good thing that we can celebrate the very best of what Portugal has on offer, within also the context of the place and its current venues. And we're still in a situation where there are some spaces in Setúbal, some beautiful spaces where we can put on concerts on a small scale, but the theatre, for example, will not be reopening for another year. And when we know that there are other spaces available, that will also guide us into a broadening of the repertoire. So I was very keen to build very much on what we achieved in the first edition, and yet do some slightly different things. And that means that two of the artists that I've invited are invited back, that are with us again, because they are special and they represent very much the spirit and the content and the meaning of this festival. I mean, in the case of Pedro Caldera Cabral, for example, his knowledge and excellence in the early period of music always, for me, sets a very good, in a way, starting point for a program in a city which has such a strong connection with its past as well as the present. And with Pedro Carneiro, for example, a product of the town from Setúbal, we have somebody, again, who can do really interesting work for us. In this particular case, I also wanted to make sure that we had in our theme of the festival a strong theme that is about the nature of the place, but also the importance of the visitor. And by that, I mean artists who have visited or been incomers to Setúbal over time. And there's one particular obvious example of Hans Christian Andersen, the poet and writer, who actually came and spent some time in Setúbal, and using him as an influence for part of the program seemed like a good idea. And then there is a living composer, Fernando Altube, who has written some beautiful music that Pedro Carneiro has actually championed, music for marimba and string quartet. And we actually have the chance to give a world premiere by this composer, who actually represents the idea, I think, of the incomer, a man who works, teaches in Setúbal, but was born and brought up in South America and studied in Russia. This, to me, says something about the international as well as the local happening simultaneously. And that, in a way, is a kind of important continuing theme for the festival. And therefore, there are similarities, obviously, with the first edition, but in the second edition, there's a little bit more focus on the idea of the visitor, the incomer. We're doing quite a lot of music by Scarlatti, for example, in the second of the main evening programs, where we have Owen Rees and his new choir, Contrapuntos, which will be making its Portuguese debut. And here we're looking at the importance of the Italian masters coming to Portugal, actually to Lisbon, and the leading young Lisbon Portuguese composers actually traveling to study in Italy at the time of King João V. And that, again, is a wonderful illustration of the importance of international dialogue, exchange between different cultures, that actually leads to something rich and special. And then it was a kind of golden age of another golden age of music in Europe that was very much influenced by the traveling of these important artists. So that's really what I'm trying to do with the program this year. I suppose it's not very easy to program a festival which combines traits like, in one hand, a strong social purpose, and on the other hand, an artistic line which focuses on the national and especially on the local creation. So having these two things in mind, does that limit your choices? Well, it's a very interesting question. I think the answer is not at all. I mean, for me, these are not contradictions. These are actually complementary aspects. I believe that if one's going to create a festival in a place, I think it's really important that that sense of place is recognized, and that one grows the festival and some of its content from the local community with the social-based program, but encouraging some really fine artists to work with the local people and to develop that talent. So it's rather like creating a garden, planting seeds, and seeing the flowers grow and developing those seeds and seeing it grow further. And that's one way, that's one direction. And then from the other direction, we introduce some really fine artists of national and international quality that can be there as examples, that can inspire the work of young people, of local people. And between the young people from the local community with whom one works and the well-known, well-established national and international artists that we can also introduce, between those two ranges of concert giving, we have the opportunity to attract audiences drawn from the local community who want to see their fellow people perform, but also are curious and interested in some really fine and famous people, interesting, exotic people coming to perform as well. And for the visitor, there is no doubt that the attraction of concerts in the evening given by some world-class artists will appeal to them. From a programming point of view, because you asked the question of whether it actually constricts my thinking and planning, I find this is never so. I find that programs can be made on themes and ideas that actually can be expanded and developed as a result of having such themes and ideas. When we take an idea, like a broad idea, like the nature of Setúbal, it allows us to look at the diversity of the community on the one hand. We can relate that to the idea of Portugal connecting with its African past, its Brazilian past, its Indian past, and we can relate that in the music making, and we can do that at the highest level, and we can also do it at the local level. And I think that these ideas can therefore be interpreted in these different ways, and I think it just opens up one's thinking. It doesn't, for me, restrict it at all. Ian Rich, o diretor artístico do Festival de Música de Setúbal, praticamente não é preciso fazer-lhe perguntas porque ele desenvolve, mas ao mesmo tempo também sintetiza as linhas principais do seu programa, da sua direção artística para este festival, que se destaca francamente no panorama dos festivais portugueses devido à sua idiosincrasia de estar profundamente virado para a comunidade, mas também de apostar em algo que deveria estar presente em tudo aquilo porque passa o processo de construção, ou porque deve passar o processo de construção de todos os cidadãos, o da conciliação da cultura com a educação. Vai ser, enfim, um pequeno tópico que iremos também falar na conversa de hoje, na outra margem, com os convidados que tenho em estúdio, Fernando Altube, compositor, que vai ter uma obra sua numa nova versão em estreia absoluta, Pedro Carneiro, que vai participar nessa estreia absoluta, e Pedro Caldeira Cabral, que já ouvimos exatamente numa peça há pouco na abertura do programa pelo seu Concerto Atlântico, que toca na noite de sexta-feira. Ora viva, muito obrigada aos três pela vossa disponibilidade para virem aqui na outra margem. Pedro Caldeira Cabral, começamos por si. Em primeiro lugar, parabéns pela maioridade do Concerto Atlântico. Faz 21 anos, maioridade antiga, não é? Sim, antiga. 21 anos que já é se... É um pequeno fenómeno de longevidade que normalmente em Portugal é raro, porque os grupos, sobretudo a música de câmara, normalmente não se aguenta, não tem sustentabilidade, fora, sobretudo, de um enquadramento institucional, não é? Uhum. E mais ainda, num caso muito específico, como o dos projetos que o Pedro Caldeira Cabral desenvolve, ligados à música antiga, embora de diversas épocas, não é? Sim, eu dirijo, como toda a gente sabe, o La Batalha, uhum, que já ultrapassou os 25 anos de existência e constante, e o Grupo Concerto Atlântico, que tem tido umas características especiais e que se dedica apenas à música dos séculos XV, XVI e XVII. Portanto, um período muito restrito com os instrumentos que se usavam naquela época, não é? Uhum. E que, enfim, por isso mesmo tem, em princípio, uma tal especialização que é difícil conseguir encontrar em Portugal outra formação com o mesmo tipo de características, não é? Inclusivamente, eu vi numa referência um texto sobre o Concerto Atlântico da especificidade de ser ou conter o único quinteto de violas de arco em Portugal. Sim. E também o único coro de charamelas. Sim. Do país. Charamelas, para quem não sabe, é um instrumento usado na música antiga, um instrumento de sopro. Um instrumento de sopro, de palheta dupla, antepassado do oboé, e que charamelas, bombardas e sacabuchas são é o conjunto, o que se chamava um coro de charamelas. Uhum. Esta designação violas de arco também tem que se fazer aqui uma pequena referência. Nós em Portugal chamávamos viola de arco ao instrumento que em Itália se chama viola da gamba. Uhum. Portanto, da gamba porque é tocada assente nas pernas, não é? Não estamos a falar, portanto, não da violeta. Não estamos a falar, uhum, da viola da braccia, portanto, não estamos, uhum, a falar dos instrumentos tocados ao ombro. Estamos a falar de instrumentos que são tocados na vertical. Uhum. E essa era a nossa grande tradição e por isso nós chamávamos a isso violas de arco, não é? Uhum. Portanto, essas referências são referências da época. Uhum. Assim como também a designação cor de charamelas é uma designação própria do século XVI, que aparece com muita frequência nas crónicas, referindo-se quase sempre exatamente a este conjunto de uma charamela soprando, duas bombardas e um sacabucha, que poderiam ser ou não acompanhados de percussão, e no nosso caso são acompanhados também de percussão variada. E que normalmente era um dispositivo instrumental que era muito utilizado em diversos cerimoniais, em festejos. São funções, não é? Cerimoniais, uhum, e funções lúdicas também, como os bailes da corte, etc, etc, mas sobretudo são instrumentos altos, são instrumentos que são utilizados normalmente no exterior. Ao passo que no exterior, ou então em espaços muito grandes, como as igrejas também, uhum, isso era muito comum. Ao passo que as violas da gamba são instrumentos de câmara, são instrumentos para se utilizar no interior, e que a particularidade é, sobretudo, nós termos um conjunto de violas da gamba, três das quais foram construídas por mim e são réplicas de modelos do século XVI, e as outras duas são de construtores estrangeiros, mas são também réplicas dos instrumentos que se usavam no século XVI, e todas encurvadas em tripa, obviamente, etc, etc, com os arcos próprios, utilizando as técnicas próprias, o que é bastante raro. Esse grau de especialização é muito raro em Portugal. Uhum. É muito raro acontecer. Já agora, pelo que o Pedro acaba de dizer, eu presumo que nem todos os instrumentos do Concerto Atlântico tenham sido construídos por si. Não, nem todos são. Há uma quantidade, de facto, de instrumentos, tanto de sopro, como de percussão, como de cordas, que foram construídos por mim. No início eram quase todos construídos por mim, mesmo aqueles que eram tocados por outros músicos eram construídos por mim. Mas a pouco e pouco foram sendo, por razões variadas, foram sendo substituídos. Por exemplo, este vírus da construção a que eu estou associado acabou por se espalhar a mais dois dos músicos e agora a um terceiro, que já fez, não fez o instrumento, mas fez o arco do instrumento. Ah, não é? Já é um princípio. Portanto, estamos a falar de uma escola, Pedro Caldeira Cabral. De uma escola, exatamente, uhum, é isso. Aliás, ao longo dos anos, eu fundei há 25 anos também uma associação que era o Centro de Estudos e Difusão de Música Antiga, na qual justamente se procurava fazer um conjunto, e se fez, um conjunto de formações em várias áreas, e uma delas era evidentemente a organologia histórica. E nesse âmbito eu constituí um laboratório para fazer exatamente os instrumentos, as experiências, e introduzi dezenas de instrumentos que nunca se tinham ouvido em Portugal e que foram construídos por mim. Outros foram construídos por colegas meus, por minha influência direta, e, portanto, ao longo dos anos equipámos com um conjunto de planos, de radiografias de instrumentos originais que estão em museus, de informação técnica muito variada, que foi, entretanto, surgindo, porque estes foram 25 anos muito especiais da investigação em organologia histórica em todo o mundo, uhum, em que se fez uma investigação não só sobre os materiais. Por exemplo, ninguém sabia, há 25 anos, ninguém sabia como fazer uma corda de tripa com mais do que uma certa espessura. Hoje em dia isso já se sabe, já se descobriram as fórmulas antigas, já se descobriram receitas, enfim, mas muitas outras coisas que não se sabiam sobre os próprios instrumentos, porque não tinham sido feitas observações com o grau de precisão que foi possível a partir de uma certa altura com o uso de novas tecnologias, de imagiologia eletrónica, etc, etc. O que foi uma grande novidade. Há hoje TACs e outros processos utilizados em medicina, por exemplo, que são feitos, são aplicados nos instrumentos para fazer as réplicas desses instrumentos. E isso fez uma enorme diferença. Para além disso, houve um estudo aprofundadíssimo dos tratados históricos, com as indicações todas sobre as técnicas. E quando nós estávamos mesmo no auge desta coisa toda, arrebenta a crise que todos nós conhecemos e isso teve consequências e está a ter consequências em todas as áreas da música, mas na área da música antiga, claro que foram, de certa maneira, devastadoras. Em todas as áreas da cultura, para além da sociedade, como é Sim, óbvio, claro, não é? Claro, claro, claro. O Pedro referiu este aspecto fundamental da investigação que tem feito parte de todo o seu trabalho, de toda a sua carreira, mas há um outro aspecto também, e que penso que é particularmente evidente no programa que o Concerto Atlântico vai apresentar nesta sexta-feira, a abrir, portanto, a primeira noite do Festival de Música de Setúbal, um programa que se chama Cantos do Mar e da Viagem, e que, muito sucintamente, pretende fazer um possível levantamento do tipo de música que se ouviria nas viagens dos navegadores portugueses em 500, nas viagens, digamos. Não é só isso, é fundamentalmente o que é que essas próprias viagens, de que maneira é que elas se refletem na poesia, nos testemunhos dos poetas dessa época, e em várias direções, porque a viagem não é só a viagem. Por exemplo, há um belíssimo texto de afirmação feminista que consta deste programa que diz: se me a mim não casam, caso com quem eu quiser. Isto, para uma menina do século XVI, era uma coisa extraordinária. Mas isto tem a ver com um fenómeno que tem a ver com a viagem, que era o fenómeno do povoamento e dos casamentos por procuração. É evidente que estamos sempre a falar de uma literatura de corte e, portanto, de um âmbito muito restrito, um impacto muito restrito nos atos, nos estratos mais elevados da sociedade. É mesmo junto da corte que estes poetas todos funcionam, não é? Ainda antes de vir para aqui, estava a ler um poema de Dom João de Menezes, um célebre poema, Com Estes Ventos de Agora, Perigoso é Navegar, em que ele termina dizendo que a razão não é ouvida e quem tem alma não tem vida. Isto referindo-se a este país. E quem tem de andar, desanda. O que é uma coisa absolutamente extraordinária da atualidade, não é? Quem tem de andar, desanda. Mudam-se os tempos, mas de algumas mas coisas... Mas quem tem alma em Portugal não tem as vida. Vontades, mas... já no século XVI. Relativamente ao programa que é apresentado neste concerto inaugural, além da obra de António Carreira, que já foi gravado, portanto, em 1993, portanto, segundo creio, 2 anos após a constituição, sim, sucessivamente, do Concerto Atlântico. Na verdade, isto foi gravado em 92 ainda, mas o disco foi lançado em 93. Em 93. Foi o único disco publicado pelo foi, Concerto foi, Atlântico. Embora o Concerto Atlântico foi de facto uma das formações que eu dirijo com o maior impacto até internacional, mas por razões variadíssimas, nós acabamos por gravar só esse disco e depois fizemos muitos programas de rádio, fizemos muitas outras coisas, da televisão, em vários países, mas acabamos por não gravar mais nenhum disco. Foi ficando para trás. Enfim, é também um bocadinho o estado do panorama discográfico que a nossa sociedade vive neste momento e que afeta muito particularmente o caso da música erudita. Essa obra que referíamos, de António Carreira, que ouvimos há bocadinho, vai ser apresentada neste programa. É um dos compositores que constam no programa Cantos do Mar e da Viagem, em que se ouve também... Enfim, estamos a falar de obras, estamos a falar da lírica, estamos a falar de poetas, de Camões, de Gil Vicente. Estamos a falar de Bernardinho Ribeiro. Que fundo musical, e a minha pergunta de há bocado relativa à investigação acaba por desembocar também neste aspecto, como é que se consegue reconstruir a música para poemas que se sabe, enfim, haveria provavelmente muito mais informação histórica sobre o que era dito em relação, portanto, que poemas é que eram cantados, do que propriamente informação sobre as músicas, do que partituras. Não, mas estas partituras sobrevivem em cancioneiros polifónicos portugueses. De todas estas obras que são apresentadas? Sim. Estas partituras sobrevivem e uma das coisas interessantes é que nunca foi feito realmente um estudo profundo sobre os textos, alguns deles, por exemplo, no caso do texto do Gil Vicente, que está aí, é um romance, em que nós temos a versão do Gil Vicente e temos uma versão publicada no cancioneiro da Biblioteca das Belas Artes em Paris, portanto, ou seja, encontrado nesse cancioneiro. Uhum. A versão é ligeiríssimamente diferente, como também é ligeiríssimamente diferente uma versão de um outro texto que nós temos aí assim. Fiz uma contrafacta, ou seja, fiz uma adaptação de uma música pré-existente a um texto. No caso de uma ou duas cantigas, uma delas é o célebre o poema Partindo-se. Partem tão tristes os tristes. Esse texto, de facto, foi adaptado, como era, aliás, muito comum, mas é um caso praticamente único. Todo o resto do programa, mesmo as peças de Camões, são peças que estão nos cancioneiros. Uhum. O que não estão normalmente é referidas, os autores das músicas normalmente não são referidos. E os autores do texto são muitas vezes encontrados por analogia com outras peças que são publicadas noutras antologias. Nós sabemos que... Portanto, é uma informação... É uma informação cruzada. Mas depois temos aí... deve dificultar imenso o trabalho do investigador, não? O que se passa é que, normalmente, os especialistas em música só tratam da música. E os especialistas de literatura têm negligenciado este espólio enorme e muito interessante que surge nos cancioneiros musicais. Porque os cancioneiros musicais, todos eles têm uma parte musical e uma parte literária. Quase todos eles têm compilações de textos musicais que são aplicados àquelas músicas específicas e depois têm uma série de poemas que são copiados. É o caso do Cancioneiro de Elvas, por exemplo. Mas nunca foi feita realmente, e esses textos normalmente são anónimos, não são assinados, mas isso era comum. Aliás, há a célebre história de saber o que é de Camões, o que é de Diogo Bernardes. Uhum. Diogo Bernardes copiou Camões, plagiavam-se uns aos outros, tiravam versos uns dos outros. Não, isto é normal. E durante anos e anos publicaram-se antologias com poemas que depois, mais tarde, os especialistas vieram dizer: não, isto não é de Camões definitivamente, isto é mesmo do Bernardes. Não, isto não é deste, é daquele. Pronto. No nosso caso, havia aí dois poemas cujo autor não se conhecia. Ah, e é preciso também dizer uma coisa. Camões não é só... E João de Freitas Branco já tinha chamado a atenção para isso. Camões não é só um poeta. E eu chamo a atenção para isso porque a maior parte das pessoas pensam no Camões como um poeta, como se pensa hoje numa pessoa que se dedica profissionalmente a escrever. É só poeta. Camões é um homem que frequenta, é um homem polivalente, não é? E que, pelo domínio que ele tem, e que transparece da sua obra, pelo domínio que ele tem, pelo conhecimento que ele tem na música, ele era certamente pelo menos cantor. Mas, muito provavelmente, como escudeiro que ele era, porque também há aquela confusão, ainda há aquela velha ideia de que Camões seria fidalgo, não seria, etc, etc. Não, fidalgo ele não era, isso já se sabe. Mas era, provavelmente, alguém muito próximo, certamente alguém muito próximo dos fidalgos. Ora, os fidalgos tinham, na sua educação básica, aprender música, tinham que aprender dança, tinham que aprender esgrima, tinham que aprender uma série de coisas. Estava tudo interligado. Está tudo interligado. Além disso, eles tinham este conhecimento geral e eles utilizavam isto como um instrumento de afirmação social, não é? E, portanto, as artes, para este extrato, sobretudo aqueles que estavam mais próximos da corte, não eram simplesmente atos gratuitos. Não é? E inclusive transparece em muitos destes casos uma forte crítica social, uma forte consciência da sua própria posição e muitas vezes com consequências dramáticas para eles quando se atreviam mais do que o que deviam, não é? A história do Gil Vicente e a história de Camões é bem conhecida, não é? Mas a história de outros é mais misteriosa, e o caso do Bernardinho é um dos casos típicos, mas eles eram normalmente músicos também. E, portanto, não custa nada admitir que eles tivessem eles próprios ensoado, como o próprio Gil Vicente diz numa das peças, não é? Ensoado pelo autor, isto é, musicado, o próprio uhum. texto é musicado pelo uhum. autor. Hoje pode-nos parecer um pouco estranho, porque a música, infelizmente, não desempenha as mesmas funções ou não tem a equivalente importância que tinha na altura, em que fazia parte de todas as manifestações do poder. De todas as festividades, em quaisquer atos sociais, havia sempre música e com grande destaque, não é? Hoje também há, sempre... mas é barulhenta. É um bocadinho mais barulhenta. Às vezes é difícil chamar-lhe muito condescendentemente música, chamar-lhe condescendentemente música, não é? Pois, esse é um dos aspectos, mas eu penso que o grande interesse desta música, que esta música desperta hoje nas pessoas, tem um pouco a ver com o facto das pessoas procurarem na história qualquer tipo de exemplo que lhes sirva para a atualidade. E há muito de exemplar em muitos destes textos não só em termos literários, mas até em termos musicais, não é? E nós vimos, por exemplo, fenómenos de compositores enfim, com uma atividade recente inspirarem-se e buscarem enfim, fontes de inspiração em obras no século XV, XVI, exatamente nesta fase, neste período. Uhum. Portanto, ela é fértil para vários públicos e para vários processos, não é? De qualquer maneira, neste programa que o Pedro delineou para este concerto de sexta-feira, estamos a falar de um período de sensivelmente um século e... Sim. Mais ou menos. Existe um fio condutor dentro dos cancioneiros, das peças dos cancioneiros que utilizou. Existe um fio condutor, as músicas têm uma certa coerência, há diferenças no estilo, nos vilancetes, nos romances que vamos ouvir na sexta-feira? A ideia, de facto, é que os cantos refletissem a ideia de viagem, mas nas suas várias perspectivas. Por exemplo, há um texto que é atribuível a Camões e que diz: partir não me atrevo, que me levam águas. Este texto é um texto lindíssimo que nos faz pensar do que é que seria a angústia de alguém que sai da Barra do Tejo sem saber exatamente o que o espera, não é? Temos que perceber, temos que entrar naquele tempo e pensar o que é que seria uma viagem daquelas. É uma coisa absolutamente impressionante. A maior parte das pessoas tem grande dificuldade em perceber isso. Mas outras, por exemplo, a viagem da Dona Beatriz para Saboia, por exemplo, do Gil Vicente, o texto lindíssimo sobre a partida da princesa Dona Beatriz, é um texto que é um romance, logo é uma narrativa com uma estrutura dramática, onde há tensão dramática. É uma história interessantíssima e que teve um impacto na época, porque foi utilizada também como afirmação do poder, como representação de um Fausto dentro do poder, evidentemente sabendo nós que, historicamente, estes atos eram sempre recheados de outras peripécias, troca de presentes, enfim, havia toda uma série de cerimoniais, mas ter a sorte de termos uma peça de teatro própria do Gil Vicente, que termina com esse romance, é uma coisa extraordinária, não é? E é um facto histórico indesmentível. Portanto, eu penso que o fio condutor é isso, mas claro que evidentemente também há canções de amor, há cantigas mais leves, nós terminamos com aquele belíssimo vilancete de Camões que eu adaptei a uma música de um cancioneiro também, os Burdeguis, que é aos meus altos pensamentos, com o alto que vos pusestes e com um grande queda destes. Um poema irónico. fantástico, dirigido a todos os intelectuais portugueses. Já deu para perceber, Pedro Caldeira Cabral, que vários dos textos que vão ser ouvidos, que vão ser cantados neste programa do concerto de sexta-feira, estão extremamente atuais, poderiam ter sido verdadeiramente atuais, escritos neste momento. E até com dedicatórios. Podemos imaginar a quem. São os cantos do mar e da viagem, o programa que Pedro Caldeira Cabral escolheu para ser interpretado pelo seu concerto atlântico na noite de sexta-feira. Vai ser às 21h30 nos claustros do Convento de Jesus. É o primeiro concerto noturno deste Festival de Música de Setúbal, que se realiza pela segunda edição, segundo ano consecutivo, em diversos espaços de Setúbal, mas também do concelho, em Azeitão. Há outros concertos que vamos destacar na segunda parte deste Na Outra Margem, nomeadamente aquele que envolve a participação de Pedro Carneiro e de Fernando Altube. Tem estado os dois, embora a ouvir com atenção aqui a conversa, mas tem estado no silêncio. Pedro e Fernando, já vamos falar convosco na segunda parte do programa para perceber um bocadinho melhor, por um lado, como é que é esta obra do Fernando Altube, que vai ser apresentada em estreia numa nova versão chamada Cantos Tonales em Época Cantos Tonales, em Épocas Atonales, que já foi estreada pelo Pedro Carneiro aqui há alguns anos, mas que, com algumas diferenças, seguramente irá ser estreada agora no concerto do próximo domingo. Tudo isto e mais algumas coisas na segunda parte do Na Outra Margem, já a seguir.